para 3.010, reduza para 190 mais, GV38. Descida para 3.000, confirma a vez. Existe no 095, GV38. No 095. Como para a sua esquerda, Alfa Sierra 50, mantendo 500 bem, mantém esperando o setor do Travês Norte da 2 Salvador, não interfere com o seu pouso, autorizado o pouso 1-0-170 graus, boa noite. Alfa Fox está presente, autorizado prosseguir direto para o Pátio 3. Evite sobrevoo de aeronaves e sobrevoo da base aérea. Fox, Solo 1800. Boa, cara, nem sabia. 238, chama então essa vendedora, você está assinando 8 do sinal 95. 198-95. G38, boa tarde, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 089. De pouso, pistão zero. Azul 4048, desce, mantém a nível de voo 180, tráfego 12 horas, 15 milhas, rumo sudeste, mantém a 170 até 72. Romeu Charlie Alpha Fox, direcionar, rebote para a decolagem. Azul 2526, desça, confirmando, força aérea 2526, desça via chegada com a Mediúna para 3 mil pés, ajustou o time, tu mais zero, nosso. Alfa Fox, decolagem a critério do Parte 3, vento 190 graus, 099. Autorizado o cruzamento do campo, atente ao banho da Gol agora na Taxi Alfa, evite sobrevoo, segue direto em barra. Desce, vai iniciar, observando o Gol, o telecomando. G38 no solo 03, confirmando o Parte Militar. Claro, Parte Militar. Autoriza o backtrack. Afirma G38, autorizado o backtrack, livre via Taxi Hotel, ao estacionar a frequência livre. Autorizado o backtrack, livre no hotel. Fora do solo, o telecomando, visual com a Remar. Charlie Alpha Fox, segue direto em mar, reporte no solo controlado, vento 180 graus, 099. Vai chamar Alpha Fox. V060. Já seguiu a chegada da para o 060, azul 27 no 5, faz uma cor de arma. Tente azul 27 no 5 na cor de arma, confirma já no 10 de 5? Já no 10 de 5. Tente 060, azul 27 no 5. Azul 4048, desça para nível de voo 120. Transformador, boa tarde, voo no décimo final, pode estar pronto. Voo no 659, boa tarde, autorizado, alinhada e decolagem, pistão 0, vento 160 graus, 089. Alinhada fala no 0, voo no 659. Após condições de voador, não? Afirmo. Gente, azul 2526. Afirmo, na força aérea 2526. 5, Sala Alpha Fox, boa tarde. Gente, Alpha Fox, Solo 05, boa tarde. Frente azul, confirmando, força da 2526, desça para 2000 pés, hoje 2000 no centro, pela porta estabilizada, tudo é final do procedimento. E ele é sexual. Desça para 048, desce para 3.510, chame Rádio Feira, 13, 13. 4065, mantém para pronto. Azul 4065, mantém ponto espera, pistão 0. Ponto de ponto espera, o 4065. Dessa via, chegada a man para nível, para 2 mil pés, 8905, eu estou usado na procedimento da execução e a posse estabilizada. Desce via para 2 mil pés, da chegada a man 905, eu posso estabilizar, taxway azul 705. 180 graus, 089. Teve polo, pista no 0263. Uma meia, cinco horas, chama 103, de frequência, 1251, alterna 128, por sinal 35. Descendo Flatler 050 via the Net 1 Troca reporte visual com campo, vertical certo. Reporte visual com campo, vertical certo, até a aeroporta. Azul 4065, autorizado a área e manter o 0. Ali mantém o 0401. Solos 1-4, confirmando o parte de autoridade? Gente, reporte na Taxi Delta, na própria Taxi Delta, Elizabeth Tech, para ingresso na pista e prosseguir o táxi. Na Taxi Delta, vai ingressar táxi da própria. Gente, confirmando, aguarde autorização para ingresso na pista para o táxi, ok? Vai aguardar o azul 4065, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 170 graus, 099. Autorizado a decolagem da 10 para o 4065. Boa tarde, você. Gente, acionamento por conta de risco, César Lueco, modifique o código transponder para 0153. Reporte para a decolagem. Via, chegada da Bomé de Ona para nível de voo 060, voe na frente de Bomé. Pode acordar. Autorizado, Alemanha Manteixo no 0. Alemanha Manteixo no 0, 126. 2-1-1-8-7-4-5, o Céu Sagrado. Estabilizou o 7-1-5. Vento 1 7 0 grau 089 no aeródromo, altímetro no 015. Informo a TR da Azul, agora é final de 8 milhas aproximadamente da 10. Aguarde para o cruzamento 2. Estrada de colagem, acelerando. Cruzamento eixo, Cielo Leste, a frente do Azul, Cielo Leste. Azul 4096, Toninho 20, decimal 8. 208, Azul 406. No 7, boa tarde, mantém ponto espera, pista no 0. Correio, Sierra Golfiosca, na proa da Sierra, visão com o campo. Sierra Golfiosca, mantenha a proa presente, reporte interceptando o final no 7, informa helicóptero 503, final de 3 milhas da 17. Reporta na final no 7, ciente do tráfego, Sierra Golfiosca. Salvador, Azul 4065, 1.600 pés, para nível 340, salvo 1. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba via, saída salvo 1, transição morte, para nível de voo 340. Salvo 1, morte, para nível 340, Azul 4065. Salvo 1, transição morte, Azul 4065. Salvo 1, morte, paciente, Azul 4065. Controle sem contato aí em 1-1-8-1-5, a torre com fé, você tá? Azul 2-7-1-5, 1-1-8, decimal 9-5. 9-5, ok, galera. Sérgio lá. Gente, aguarde para o cruzamento. Aguardando, Sérgio lá. Salvador, Azul 2-7-1-5. Azul 2-7-1-5, negamos 0-1-5. Continua a aproximação, aguarde, pista livre, informação de tráfego. Helicóptero, Robson 44510, setor norte, aceita frente com sua aproximação. Gente, o 2705, guardado pista livre. 1275, agora autorizado pouso, pista no 0, vento 190 graus, 089. Autorizado pouso na 10 azul, 2795. Decolado 218, chega o controle 120, decimal 8. Vai, chamar 208, apoio 56. O controle Salvador, o voo no 256. Bolo 256, contato radar na decolagem, suba via saída Cuca, transição Zipar, nível de voo 370. Cuca Zipar 370. Está na final longa da 17. Sierra Golfiosca, reporte através de Rimar. Reporta através de Rimar, Sierra Golfiosca. Sierra Golfiosca, está visual com a TR, está pesada, está aguardando na vertical da 17. Cruza, controle, está pronta. Informando o César Lueco, autorizado o cruzamento da presente, segue com o prêmio, falou Itapuã, aguarde transferência com o controle. Itapuã, aguardando transferência, César Lueco. 207, autorizado ali, mantém-se no 0. Sérgio, 2566. Autorizado o táxi até o pátio autorizado, agilizando na medida do possível. Autorizado, vai agilizar o... Alô, 7, Ida, X-ray 10, Canet 6314. Canet 6314, Tower Tower 118, decimal 95. Select 6314, Canet 1015, continue approach at Spectrum A, Vaquiri. Traffic information, Charlie 150, on final runway 17, we will not interfere. Canet 6314. Apoio o servo fiel, quando é presente, 360 graus pela esquerda, reporte interceptando o final no 7. 360 pela esquerda, reporta interceptando o final no 7, Serra Golfiosca. meu, César Lueco. Chame o controle agora, 120, décima 8, bom voo. 08, fala, César Lueco. Autorizado decolagem, pista 10, vento, 180 graus, 08 nós. Guatemala, já está em marcha. Fora da barra, mantendo 500 pés, César Lueco, sobre a visual. Apoio, César Lueco. Controle. 4023, reduce your speed to 250 knots. Boa tarde. Bom, 20 a sua identificação dessa via chegada ao momento 1 número de voo 080. Chame Torre, nome 8 decimal 95. Testa 3192, desça para 2000 pés, hoje do altímetro 90, 1 nessa prova, intercepta o curso localizador, eu posso estabilizar. Projeto para procedimento LSX. 2000 nessa prova, intercepta 3192. Informador, SAM 3367, informação Sangô. 367, essa é a identificação dessa via chegada a ponto, nível de voo 070. Via para o 070, 33367. Marco, vê um pouquinho mais à direita, pro 075 por 5392. 7. Autorizado, a linha Limantense no zero. A Limantense está 1 no zero, 1 no 884. Portugal 023, intentional rule cross localizer, no limit, radio 260 of Salvador. Limit radio, that's 260, copy, LJ, Portugal, 1620, reduza para 250 mais. 250 mais, 1620. 6, no solo aos 33, livre via Fox, chame solo 121, décimo 9. Ah, o solo 219, via 0, pronto, via Fox, 6320. Zero zero 023, descend to 3,000 feet, altimeter 71015. 3,000 feet, descend 8,015, the 4-2-0-2-3. 0-7-9. 3-0-9-1-8-4. To localize it, turn left, heading 1-2-0. Report established, descend to 3,000 feet, altimeter 71015. Heading left on heading 130, down at 2,000 feet, scan HR015 at 4-2-0-2-3. Hello, Thiago Lato, na vez do Iguatemi, seu Perezado, provado em uma direta. Negativo, mantém vertical do Iguatemi, aguarde do Sainz e Azul Lato. Ah, zero, na vez de causa do Guatemi, eu quero zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, Roger. Thank you, Mr. Sessions, the 4-2-0-2-3. Hello, I'm with the Spock, my name is Sessions, Uka. What are you? 84, contact with the Alpha Omega Alpha 3192, confirme estabilizado. Ah, estabilizado, está recepção, Glide, divisão. Zero, vento, 170 graus, 079. Tá, livre decolagem, 2, 3, 3. 2, 3, 3, 8, 9, 5. 2, 5. Tudo bom, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Portugal 023, descent to 2,000 feet, your final approach runway 10, report established. Portugal 012, runway 20, approach runway 023, report established. No 630, desce via para 5050, no 620, 050. Altitude 050, voo no 620. Azul 2694, acione a identificação dessa via chegada com a média 1, nível de voo 060. Confirmando 070. Desça para nível de voo 060. 060. O Papa Romeu Serra Azul Eco, mantém a proa do Serra Índia com Índia, ultrapasse a sinal da 190 e reporte já cruzando. Pode cruzar a final da 1-0, aprovado o Ceará Coimbra, o Ceará Azul Eco. Ceará Azul Eco, informo que a aeronave esteja pesada passando sobre o marcador. Tá ciente da aeronave, já para ela, já superou mais tempo já. Outra aeronave, agora em Duna, 5 milhas do marcador externo. Ah, ok, senhor, já está segurando rapidinho. Portugal 083, informe o traffic to 12 o'clock. 3.5 miles, mantendo 500 feet, e o Romeo 44. Uno 620, desça via para 2000 pés, o estrutimento 90, 15. Prezado final do procedimento, ele é sexual e reposta avisado. Desce via para 2000 pés, estrutimento 15. Chame sempre o cifre, questionou 28.8, até no 35.3. 288-353. Passando 2230, suba via, sai da Arborana, transição elefa, nível de 1180. Livre de ascensão para 1180, no perfil, passando 2230. Controle, se azul, o F já liberou, final da 1-0. Agora a prova nesse momento, está visual com a final da 1-0 ataque, o CRF. 0-1-0, Centro Salvador, 1-8-2-9-5. 2-0-5-0-0-0-0. Livre da restrição, sobre mantendo de voo 1-8-0. 2-0-0, livre da restrição para 1-8-0. Azul 2-6-2-6-9-4, desce para nível de voo 0-6-0. Boa tarde, é o Papa Romeu Serra, Azul Eco. Romeu Serra, Lulu Eco, boa tarde, final 105, vento do aeródromo, 180 graus, 089, hoje por conta em risco animal, reporte solo controlado. Conta em risco, solo controlado, reporte lá, Serra do Eco. 84, me escuta? Me escuta. Chame 105, frequência no 2000, decimal 85, até no 25, decimal 4. 2005, 25, 8, decimal 4. 327, autorizado a linha alemã TY0. Controle Salvador, Colonel 20, estabilizado o funcionamento elétrico, Freirão no Vento, no Vento. Colonel 20, chame Torre, no Noite, no Espanhol 9, sim. Torre, no Noite, no Espanhol 9, Colonel 20, obrigado. Torre Salvador, gol, Colonel 20, estabilizado o procedimento elétrico, Freirão no Vento. Colonel 20, que é no 05, continue a aproximação, aguarde aí, pista livre. Delegado número 5, governador Sarif, economia 2-0. Controlou, Sérgio Leco. Quente, frequência livre, Sérgio Leco, solo 4-2. Leco, boa tarde. Próximo 0-2-3, on the ground, that's 4-2. Paquete vai a Golf, and contact over the ground, 1-2-1, decimal 9. I go 1-2-1, decimal 9, I thought you were 0-2-3. Yeah. Azul 2694, desça para 3.000 pés, ajuste no 05, reduza para 2209. Azul 2694, informação de tráfego, posição de 12 horas, 18 milhas, rumo oeste, passando a nível de voo 070, subindo até a R72. Passarelo 2230, informação de tráfego, posição de 10 horas, 2.6 milhas, rumo nordeste, passando o nível de voo 1-1-5 em descida, Embraer 190. 2230, solicita o desvio de 3 milhas aqui da formação, curva direita, senhor. Senhor, 2230, desvio livre pela direita, repata retornando para lá. Retornando, já presente. Para 2.000 pés, ajuste no 05, autorizado a Alerta X-Ray, reporte estabilizado. 3367, estabilizou? Confirmo. 3367, chama a torre, frequência 118, decimal 95. Autorizado pouso, pista no zero, vento, 1 170 graus, 1 nós. Força 3, 6, 7. Estacionamento 2277, tentando fechar em via direita, está a formação. Estacionamento 2277, vai mandar essa proa por quantas milhas? Mais duas milhas, só uma pequena formação aqui, então. Sim. 2694, fechando de via. Ligeiramente está voltando agora para cima. Tan 3667, no solo 48, devolve a eco, chame solo 121, décima 9. 32, Italiano, pronto. Chase 32, autorizado, decolagem no 0, dentro, 170 graus, 09 nós. Autorizado, decolagem 38. Aí 2694, chama a outra condição 98295. Sobe via, saída Conde para o nível 090, G38. Chamando a 227, chamo Sandra Recife, frequência 125-0, alterna 1238-35. 2231, visual com embreagem azul, curva final 1-0. Visual 2231. Passarido 2231, após a passagem do tráfego, autorizado a Lera Mantê 1-0. Volta a passagem, mesmo ali mantém 2231. 2881, 35, 3, obrigado, boa tarde. Direita 121, décimo 9. Direita 219, azul 2694. Salvador, muito boa tarde, o azul 2789, Guaratango, Monteiro de Bono 60. Azul 2789, está executando algum desvio? Negativo, lotar navegação do dia, boa lotar bom. Pode voar bom, se direto? 231, autorizado decolagem 10, vento 180 graus, 099. Livre de colagem, 231.